A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabiam que o termo puberdade deriva de uma palavra em latim, Walter Rezende? Qual palavra? Da palavra pubertas. Não faço a menor ideia que diabos significa isso. Pubertas significa pelo. Ou seja, puberdade é a idade dos pelos. Sim. Que ali nas meninas pipocam entre os 10 e 12 anos. Já nos meninos entre os 12 e 14. Os moleques sempre mais atrasados. Em ambos os pelos surgem primeiro nas partes mais fedorentas, né? Primeiro nas axilas e nas genitálias. Porém, nos garotos, ele surge também na parte do buço, aquele bigodinho ridículo. E era um problema aquele bigodinho, né? Porque se o cara cultivasse, ele ficava até com uma cara de macho velho, assim. Como ainda era meio nanico, ficava parecendo um mini craque do Magnum, né? Agora, se o cara tirasse o bigode, aí todo mundo já reparava. Ah, tá com a cara de bunda de Bebê Johnson. Era uma dúvida cruel, realmente, esse primeiro barbear. É, você se lembra quando foi que você depilou a primeira vez o seu buço, Walter Rezende? Você acredita que a minha irmã me convenceu a descolorir o buço? A minha irmã, como eu já disse aqui, ela já me fez beber água da privada, né? Então pra ela era bem fácil ela me convencer a fazer coisas. Mas sabe que o meu primeiro barbear é uma história tão constrangedora que eu me recuso a contar aqui em público, porque realmente é terrível. Mas, na segunda tentativa de tentar aniquilar a minha barba rala, eu fui inventar de usar um daqueles aparelhos antigões de metal que o meu avô tinha. É, manja aqueles de lâmina de LED, que exigia até um manual pra montar. Sei muito bem. Assim que era, você rosqueava, isso, né? Tinha uma cabeça, tinha, tá? Você botava mais peças uma que um Robocop, é, cara. É verdade. Era steampunk o aparelho, com certeza. Mas antes de eu terminar o meu barbear perfeito ali, na verdade era perfeito pra um hematófago, se tivesse por perto ali. Porque eu necessitei até de uma bolsa de sangue depois. Primeiro que eu arranquei as duas pontas do beiço. Isso. Eu arranquei as... Manja essas duas pontas do beiço aqui, onde é meio côncavo, embaixo do nariz. Sei. Cara, isso sai muito sangue. É mesmo? E eu também já tinha umas espinhas avantajadas. E faltou papel higiênico pra estancar aquele domingo sangrento ali. Cara, eu saí do banheiro parecendo que eu tinha assistido um filme do Fred Krueger em 3D. Clipping. Now bring the clippers closer to your ear. Very closer to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top of the head. Você tá falando em pelos? Eu vou falar de uma coisa que talvez eu me arrependa. Mas quando eu tinha ali meus 20 anos, eu pegava uma moça. Eu tenho quase certeza que ao invés dela depilar o buço, eu acho que ela raspava com Presto Barba. Porque... Dava uma espetada, cara? Cara, parecia que eu tava beijando o Maurício Matar. Era terrível, saca? Espinhando. Pior que você conhece ela. É mesmo? Você pode citar o nome? Que o Zebeck põe um bip aí. Realmente, o nome não pode ser citado, viu, pessoas? O que faltou, eu até cortei os pelos do saco, sacrifícios eu fiz, mas você não me quis. Mas esse tema aí que a gente tá falando, primeiros pelos, ele surgiu da ideia de uma história enviada pelo Flaviano Colasso. História em que ele relembra o contato com outros primeiros pelos, porém esses uns mais escondidos e tal, e mais dignos de vergonha também, eu diria. Ô Walter, conta a história do Flaviano. Abre aspas. Ali pela sétima série existia uma garota evangélica na minha classe que era até gostosinha. É pecado falar. Essas não, meninas se escondiam muito, né? Debaixo dos cabelos compridos, né? Mas pouco ela se relacionava com os endiabrados, como o nosso amigo ouvinte Flaviano. Ele conta que certa vez a escola promoveu uma excursão para o Sesc Interlagos, aqui em São Paulo. O Sesc Interlagos, para quem não conhece, ele é um Sesc bem grandão, assim, tal. Sim, parece um, né, parque gigantesco, assim. É verdade. Segundo ele, ele apostou 20 coxinhas com os colegas dele, né, tal, que constituía no finado Quito, né? Finado. Será que o Quito morreu? E o Alberto, que pegaria a crentinha, olha só, vocábulo esse proferido por ele, né? Já lá no Sesc, fiquei urubuzando ela por horas, até que veio a oportunidade. Ela estava sozinha na fila para andar de pedalinho no fedorento lago do Sesc, e eu me ofereci para ser o copiloto na geringonça. Ela topou, sem rodeios, of course, né? Lá fomos nós pedalando. No meio do lago, inventei que estava cansado. Me certifiquei que o Quito estava de olho, né, para ali, para dar aquela conferida, né? Então comecei a chavecá-la. Primeiro achou que era apenas piada minha, né? Mas logo percebeu que eu queria mesmo era dar uns malhos nela. Malho é uma gíria da década de 80, não é, Alexandre? Total. Não demorou e eu estava lá com os lábios colados nos dela, e a coisa foi esquentando e os beijos foram ficando vorazes, e de repente ela conduziu minha mão até os seios. Ok. Parece que o cristianismo não era tão ferrenho assim, né? Dei glória a Deus. Então comecei a deslizar as mãos sob a sua saia e veio a primeira paulada. A perna dela parecia um cacto de tão peluda. A fissura me fez ignorar as espetadas na mão e dos beijos no pescoço. Fui descendo em direção aos seios. Comecei a desabotoar a sua blusa e ela não reclamou. Minhas pernas tremiam, pois afinal era meu debut com os seios. O primeiro botão, o segundo botão, o terceiro botão e... tchananana! Uma visão infernal. Meia dúzia de enormes pelos em torno do mamilo. Na hora lembrei... Mamilos! Mamilos polêmicos! Na hora lembrei do meu pai sem camisa. Era como se eu me preparasse para mamar neles. Brochei na hora. Pensei, meu Deus, por que não trouxe um azulzinho da Presto Barba? Acabei sendo salvo pelo cara dos pedalinhos. Tinha dado horário e o apito dele a fez voltar do transe, Alexandre. Ela botou a blusa e retornamos em silêncio. Ela me fez jurar que eu nunca falaria pra ninguém. Mas alguns dias depois eu abri a boca e o maldito Quito deixou uma pinça de presente em cima da carteira dela. Olha que filha da puta, cara. Mas é por isso que ele morreu. Segundo ele, é claro, ela se tocou e nunca mais falou comigo. Mas até hoje, toda vez que eu vou chegar perto de alguns seios... tenho o trauma de ver aqueles pelões de novo, Alexandre. A meia dúzia em torno dos mamilos da... E ele não foi em frente. De repente, se ele fosse mais adiante, poderia encontrar uma calcinha de pelúcia. Né? Corriu isso. É, Flaviano. Vou parar com esse negócio de barbeadorzinho cheio de frescura. Papel de macho, barbeador de macho. Tem nada desse negócio de a primeira fatiã, a segunda fatiã, que mané tchã. Porque hoje o metrosexualismo aí tão difundido pelo David Beckham reza que o bacana é o cara ter um shape de garrafa ali, com feições peladas e andrógenas. Mas nos nossos tempos ali de macho, o bacana era ter um peito a lá Tony Maneiro e tal, camisa aberta. E o maluco, né, que a mulherada caiu nessa. E hoje se o cara tiver um peito peludo, as moças chegam até a ter asco, não sei porquê. Agora, eu me lembro que as garotas descoloriam os seus pelos ao invés de arrancá-los, né? As garotas e o Walter também fez. Com o meu buço? Exatamente. É, mas tinha umas garotas rebeldes também, eu me lembro muito bem. A Soninha e a Fernanda Torres, eu lembro que elas não depilavam o sovaco. E algumas outras cultivavam entre as pernas verdadeiras selvas capilares, né? Lembra da Cláudia Hanna? Alexandre Moreira, lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para dar um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Mande também sugestões para nosso podcast, como fez o Flaviano Colasso, que sugeriu os primeiros pelos, né? Mande e-mail para falecom@agenteem86.com.br. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Agora, Alexandre Moreira. Diga. Você falou que tinha uma história vexatória sobre pelos, e eu sei qual é. Você não vai contar. Eu acho melhor não, cara, porque eu levei uma surra. Ah, isso era genial, por conta dessa minha primeira depilação. Acontece que eu devia ter uns 8 anos, vi lá um Presto Barba no banheiro e eu tava tomando banho. Eu falei, acho que eu vou tirar a barba. Uns 8. E ali eu fiquei, cara. Passei sabonete vale quanto pesa no rosto ali. E fiz aquela espuma. E fiz aquela espuma toda no rosto e comecei. Aquele febo preto? Isso. Não, o febo preto nunca fez muita espuma. Era o vale quanto pesa mesmo, que era o que a gente podia comprar. E aquela espuma toda no rosto, cara, a hora que eu olhei no espelho, metade de cada sobrancelha tinha ido pro saco. E eu saí do banheiro, cara, meu pai achando que eu tinha me entregue a outros garotos. Falou, o quê? Aqui não! Passei não! Apanhei! 8 anos! 8 anos! E o pior foi ir pra escola depois, sem metade da sobrancelha. Como é que você fez pra enganar? Eu mandei um band-aid em cada uma das sobrancelhas e fiquei 2 semanas indo pra escola com um band-aid de cada lado, manja? Até crescer! Até crescer os pelos novamente, cara.